Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conversas Aleatórias. Edição 49ª. O último número do Totoloto. Edição para este domingo, mais um domingo de setembro. E cá estamos para mais um tema, como é lógico. Mais uma observação crítica, introspectiva e, no caso, também extrospectiva, porque vamos comunicar. E também será, por consequência, outrospectiva, porque vamos compartilhar introspeções. Já agora, quanto ao dia, e por lapso quase que me ia esquecendo de dizer, é o dia 22 de setembro, que é, neste caso, como já dá para perceber, o 22º dia do 9º mês do 1013º ano depois de Cristo. O programa conta, como sempre, desde o princípio, há 49 edições, com a presença de Joaquim Pereira e de Nuno Miguel, que aproveita já para saudar. Olá, Joaquim, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Hoje é que vai ser a sério. Vamos descascar, tirar a casca toda. Nuno, olá, boa tarde. Hoje é que vai ser a sério, porque nos outros programas foi sempre a brincar. Não, eu hoje inicio com a pica toda, por isso é que é sério. Não, o Joaquim está a dizer, hoje é que vai ser a sério. Como porque nos outros programas foi a brincar até hoje. Por este princípio eu até pensei que era um locutor a sério, quase parecia. Ah, quase parecia. Aqueles RTP. Eu já sou... E são locutores a sério da RTP. Eu sou, ainda não tinha inventado a rádio e já eu falava à brava. Já falava à brava? O quê? Com os colegas, entre os amigos. E de bebê logo, comecei logo a falar cedo. Ah, então você é aquele caso raro que antes de nascer já estava a falar na barriga da mãe. Antes de ser já o era. Mas uma correção ali ao Carlos, que o último número do Totoloto não é o 49, é o 49. Porque no Totoloto não são numerais ordinais, mas são cardinais. 49, o último número do Totoloto. Exatamente. Pode ser 49. O número 49, não é, quando sai, não sai 49, sai o 49. Numeral cardinal. Exatamente. Numeral ordinal foi o que tu disseste. Pronto. Porque és o ordinário. Exatamente. Uhum. Olha, coisas também. Nosso amigo concorda. Mas. Então vamos ao tema de hoje, que é um tema que por acaso me agrada bastante. Não fui eu que o escolhi, mas é um tema que me agrada bastante. Ora, egoísmo, ou por ordem alfabética, altruísmo versus egoísmo. O que é que deve permanecer, em que circunstâncias? Prevalecer. Foi o que eu disse? Não sabes ler aqui, acho que. O que é que deve prevalecer, em que circunstâncias, etc. O Nuno Miguel vai-nos explanar este tema. Este tema é um... Nós já falamos aqui sobre vários dilemas que eu acho curiosos e acho que aqui os amigos também acham interessantes. E eu estou aqui a olhar para o histórico, para o currículo que já temos até agora. E eu lembro de termos falado, por exemplo, quando nós falamos sobre as segundas oportunidades, devemos ou não, é aquele dilema de dar ou não dar, acreditar ou não acreditar. Sublinhamos também o tema da verdade, quando é que se justifica a mentira, a pena de morte, isto já há menos tempo, em junho. Quando a pena de morte? Pena de morte, foi o que eu disse. O que é que eu disse? A pena de morte. A pena de morte. Também há. Quanto há mortes também, não é só mortes. A pena de morte é que é um dilema de quando se deve ou não aplicar, mas eu acho este dilema mais interessante que todos os outros, porque além de ser uma coisa mais complexa, se calhar não, é mesmo algo que nos surge quase no dia-a-dia. Portanto, nós mesmo sem pensarmos diretamente nesta questão, acabamos por indiretamente estarmos a lidar com isto muitas vezes. O tema é mesmo o que o Carlos disse, altruísmo versus egoísmo. O verso vem do latim. Não. É mesmo latim, nem é português. Exatamente. Não, eu sei que não é, eu estou a dizer bem, isso é latim. É latim. Altruísmo versus egoísmo, dois pontos, o que deve prevalecer, ponto de interrogação. E porque muitas vezes, e aqui os dois amigos vão se calhar dar, se calhar não, com a certeza dar exemplos do mesmo, muitas vezes nós estamos naquela situação. O altruísmo, para quem não sabe, quer dizer ajudar os outros, muitas vezes sacrificar. Digamos que etimologicamente, altro é outro, em latim. E ego é o próprio, portanto, daí a diferença. O ajudar, o pensar, o centralizar nos outros ou centralizar em nós mesmos. Surgem muitas situações em que nós sabemos que podemos ajudar, mas sabemos que ao mesmo tempo nos vamos sacrificar, mas depois não sabemos qual é o limite a que nos vemos, não é rebaixar, mas sujeitar a alguma coisa para ajudar os outros. E depois da coisa feita também ficamos a pensar, fiz bem ou não fiz bem em ajudar ou não ajudar. Estou comigo, estou bem comigo mesmo, mas não estou bem porque o outro não ficou bem. É uma história um bocadinho complexa. Carlos, já que gostas deste tema, começa. Então vou começar dando a minha opinião muito sincera. Primeiro de tudo, eu acho que é importante sempre, ou para ser mais correto, primeiro, eu acho que é importante sempre pensarmos primeiro nos outros. E explico porquê. Porque ao pensarmos nos outros, estamos ao mesmo tempo a pensar em nós. Enquanto que pensando em nós, não estamos a pensar em mais ninguém. E porquê que eu digo isto? Vou deixar de romper, mas sim. Porque quando nós fazemos, claro que é lógico que depende das circunstâncias, mas quando nós fazemos o bem aos outros, também estamos a cultivar o bem dentro de nós. Não é uma questão religiosa, nem nada do género. É apenas isto. Se eu vou agir bem com os outros, ponto 1, eu estou feliz porque os outros estão bem. Isto para as pessoas normais, como é lógico. Ou anormais, tendo em conta que a maior parte não pensa assim. Mas, pensando pela positiva, eu estou bem porque os outros estão bem. E ao mesmo tempo, como eu fui cultivando o bem nessas outras pessoas, quando for a minha vez de precisar, é provável que essas outras pessoas também estejam comigo. Não a maior parte. Nem sequer uma décima parte. Mas é mais provável que eu esteja... ou melhor, que sim, que tenha, nos momentos mais críticos, essas pessoas. Só para terminar o meu raciocínio, eu sei que costuma-se dizer, e não é por acaso, que as pessoas más acabam por ter até uma vida melhor. Não exatamente, mas é um facto que têm uma vida mais social. Conseguem mais depressa os objetivos que querem no imediato. Isto porque se gera, quando nós somos egoístas, os chamados difíceis. Nós geramos nas pessoas um sentimento de necessidade de conquistar. Por norma, as pessoas não querem ter algo como garantido. Quando têm algo como garantido, desistem. Seja no amor, seja numa amizade, seja num posto de trabalho, não é? Quando nós temos um posto de trabalho, nós queremos sempre fazer melhor, subir de posto. Quando estamos cá em cima, viramos de maus, aliás, viramos de bons a muito maus funcionários. Muitas vezes, como é lógico. Porque estamos cá em cima, porque já cá de cima ninguém nos pode tirar. E o mesmo acontece com questões sentimentais, com questões económicas, etc. Mas de uma forma geral, eu acho que se nós somos melhores com os outros, se nós pensamos, na maior parte das circunstâncias, pelo menos, em primeiro lugar nos outros, acabamos por pensar simultaneamente também em nós e acabamos por conseguir ter uma vida mais estável. Antes de ouvir a perspectiva do Joaquim, vai já preparando o discurso. Vou ali contradizer o Carlos, porque não há muito tempo, e noutro programa, eu comentei aqui uma passagem da Bíblia. Não estamos a falar de religião, eu estou a dizer qual foi o exemplo que dei, que pudesse ter sido uma pessoa qualquer a contar nesta história. Sobre alguém que, já não sei o nome, era José, não sei o quê, que passou a ter uma vida melhor quando passou a concretizar os sonhos dos outros, em vez de pensar nos sonhos dele próprio. E na altura, o Carlos disse que isso não foi bem, isso é uma treta, mas disse que era só conversa. Mas agora já está com uma perspectiva. Não, exatamente. Ou o contexto era outro. O contexto era outro, porque uma coisa é pensar primeiro nos outros, cultivar o bem nos outros, outra coisa é viver pelos outros. Porque nessa passagem da Bíblia não estava explicado que ele, ao concretizar os sonhos dos outros, concretizou também o dele. Não. Não, ele ficava era feliz ao concretizar os sonhos satisfeito ao concretizar os sonhos dos outros do que os dele. Do que os dele. Atenção que altruísmo não significa falta de autoestima. E atenção que altruísmo não significa abdicar de nós. Atenção que pensar primeiro nos outros, na maior parte das circunstâncias, não é colocar os outros em primeiro lugar sempre. Há coisas, e por isso é que eu disse que na maior parte das vezes, mas há momentos em que nós temos que pensar primeiro em nós, não nos outros. Em momentos em que nós precisamos de nos defender, em momentos em que nós não estamos bem, não esquecendo que os outros existem, nós temos que pensar primeiro em nós. E vai dar ao mesmo. Se eu estiver mal e a minha única preocupação for ajudar os meus amigos, por exemplo, ou seja, ser altruísta, eu não vou ajudar. Porque ao não ser egoísta por momentos, eu não vou estar bem. E enquanto eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar os outros. Portanto, acaba sempre por ser uma espécie de ego-altruísmo. Ou seja, eu penso em mim pelos outros e penso nos outros por mim. A lógica é um bocadinho essa. Portanto, quando eu não estou bem, claro que eu tenho que me repor primeiro, para poder voltar a pensar primeiro nos outros. Daí que quando havia essa passagem da Bíblia, que podia ser de um livro qualquer, era da Bíblia por acaso, que falava de que esta pessoa, este José... Não sei se era José, mas... Pronto, fazendo conta que sim. Queria concretizar os sonhos dele e não conseguiu. Ou não era feliz, etc. Depois conseguiu concretizar os sonhos dos outros. E era feliz. Não era. Isso é a pura política da submissão. Ser feliz apenas com o bem dos outros. Ninguém é feliz apenas com o bem dos outros. Mas o bem dos outros deixava o bem. Acabava de ser o bem todo. Deixava... Não sei se seria... Porque... Às vezes não dá. Se tu não concretizas os teus sonhos, tu não és feliz. Ponto. Podes mas ser... se o sonho dele não era fazer os outros felizes? Não. Mas o sonho dele não era esse. Porquê? Porque a própria Bíblia, ou a própria passagem, referia que ele ficava mais feliz por ver felizes os outros. Também pode acontecer. Não falava feliz... Não falava ser feliz... Realizado. Sentir-se realizado. Não era bem esse o termo que lá... Creio que não era esse termo que lá dizia. E atenção que realizado não é a mesma coisa que ser feliz. Realizado é, pelo menos, não ser infeliz. Mas, ao mesmo tempo, embora realização a felicidade pressupõe realização, mas realização não obriga a ser feliz. E isto para dizer que, naquele caso específico, o que ele se abordava, o tema que ele se abordava era ele, ao abdicar dos seus sonhos, pelos sonhos dos outros, foi mais feliz. Ao não apelar ao egoísmo, sem querer essa passagem, sem querer, enfim, apelou à submissão, à ignorância do próprio pelo próximo. Tu vês ajudar os outros e tornar a felicidade dos outros como prioridade? Vês isso como submissão? Não estou a perceber essa parte. A partir do momento em que a tua única preocupação é fazer bem aos outros, porque sentes bem ignorando, com isso. Ignorando. Mas é que ali... Assim, tu podes sentir bem porque os outros estão bem. Mas se tu não concretizas, se tu não pensas de quando em vez... É como eu digo. Se tu não pensas de vez em quando em ti, se tu não pensas de vez em quando em pôr-te bem... Mais uma vez. Mas e se o pensar em ti é deixar os outros bem? Se é isso que te deixa mais feliz? Qual é o problema? Não pode acontecer? Claro que pode. É uma nova visão utópica. Pronto, nunca tinha pensado nisso. Anda a aprender aqui. Mas é uma visão utópica. Ninguém é feliz só com o bem dos outros. Quem é que te diz? Tenho certeza. Porque já falaste com todas as pessoas do mundo, com as que não. Não, mas ninguém consegue ser feliz só com o bem dos outros. Tu precisas ter as tuas coisas, tu precisas ter um lugar onde dormir, tu precisas ter amigos, tu precisas ter pessoas que te compreendam. Porque, vamos ver um caso muito simples. Mas repara uma coisa. Tu, mesmo que tu acredites em Deus profundamente, mesmo que, digamos, como é que eu te posso explicar? Mesmo que tu sejas, como é que eu te posso explicar? Ou seja, repara, tu és uma pessoa que só queres o bem dos outros. Mas os outros nem sempre estão bem. Por consequência, tu nem sempre estás bem. E vais querer... Vais, em algum momento, querer que alguém fale contigo. Que alguém compreenda e que alguém até se calhar te consiga ajudar a ajudar o outro. Mas tu achas que é ser que a pessoa em si, ao estar a ajudar a outros a fazer feliz, é porque também tem contacto com eles. Ao ter contacto com eles, ele próprio também já tem ali colegas ou amigos. Não necessariamente. Porque as pessoas que querem ser felizes, em muitos casos, na maior parte dos casos, a maior parte das pessoas, assim que tem a sua felicidade, fala que se faz tarde. Não querem saber de quem dedica. Se me perguntares o que é que eu acho que é melhor, eu acho que é melhor sermos mais altruístas que egoístas. Agora, se me perguntares o que é que temos muito mais egoístas do que altruístas. E é esse o problema. Por isso é que eu te digo, não há, de certeza, ninguém que só seja feliz com o bem dos outros, porque todos nós choramos, todos nós temos as nossas angústias, todos nós queremos fazer o bem àqueles que gostamos e não conseguimos fazer tudo. E há coisas que nem sempre se podem resolver. Não é? Portanto, não há ninguém que seja feliz só com o bem dos outros. Em algum momento, por exemplo, eu agora tenho um problema de saúde. Quem é que me ajuda? Ninguém. Sabes porquê? Porque eu sou feliz com a felicidade dos outros. Se os outros estão bem, eu vou ficar bem de saúde. Não. Não é assim. Nós precisamos dos nossos cuidados. E quando nós nos sentimos sozinhos, porque todos nós temos problemas de saúde. Mas aí não é questão de felicidade. É, isso é uma questão de sobrevivência. Se ficas muito doente, nem andas cá. Isso é uma questão de sobrevivência. Se tu ficas muito doente e não tens ninguém que te ajude, tu ficas triste. Olha, tantas vezes, tantas coisas eu fiz pelos outros. Tantas vezes eu quis que os outros estivessem bem. Agora que eu preciso, ninguém está aqui. Mas isso é o normal. Isso, claro, mas isso uma pessoa fica triste. Não é? Uma pessoa fica triste. Então, tanto que eu fiz pelos outros, em algum momento pensa, tanto que eu fiz pelos outros, e agora que eu preciso, ninguém está aqui. Já vamos voltar ali ao canto esquerdo, mas primeiro ao senhor do meio. O que me diz, Joaquim Pereira? Olha, o que eu tenho a dizer... É que isto é tudo uma visão utópica. Eu já não vou por aí. Porque o cara já... Para fugir ao habitual. Este mundo é o mundo... Mundo cão. Ia dizer outra palavra, mas essa é melhor. Apesar que também está um axioma que está mal empregado. Mundo cão. Prega. Muito o mundo cão. É, o Lost é o mundo. O mundo cão, mas não é mundo cão. Porque o cão é o nosso melhor amigo. Como é que é o mundo cão? É o mundo do leão, ou do crocodilo, seja lá do que for. Porque esses não têm amizade por ninguém. E o cão tem. Portanto, nunca podemos dizer que é o mundo cão. Não tem amizade pelo homem. É o mundo selvagem. É o mundo sem rei nem roque. E neste, nos momentos que atravessámos há muitos anos, tem-se verificado que a única coisa que existe ao cimo da Terra entre os homens é o egoísmo. O altruísmo, o que é isso? As pessoas nem sequer sabem o que é ser altruísta. Agora, egoísmo, 99,999999999%. Isto é um mundo de egoísmo. E o egoísmo vê-se em todas as... Perdão. Vê-se em todas as situações. Não há... Para quando se faz um altruísmo, olha, lá está aquele inocente, aquele parvo, está a fazer aquilo para quê? Tipo, amanhã vai-lhe dar dois pontapés, e é uma verdade. Nós vamos fazer, para satisfazermos o nosso ego, vamos ajudar o outro. Não é por ter pena, mas gostamos que as pessoas se sintam bem à nossa volta. E quando temos um bocadinho de altruísmo, aquilo cai no molhado, porque a pessoa apanha as benesses que possa sair daí e lá está ele a continuar no seu egoísmo dele, a lidar na mesma. E esquece-se pontualmente da ajuda que teve. Portanto, para ele, se o tipo o ajudou é porque é parvo. Então tem alguma coisa de me vir para aqui. É muito raro a pessoa a quem se faz uma ajuda, qualquer seja a que nível for, que fique reconhecido e que possa contribuir, retribuir mais tarde o mesmo altruísmo para a pessoa que o ajudou. É muito, muito, muito raro. E eu, infelizmente, falo por experiência própria. Por isso é que a minha proveta idade já me deu muitos exemplos. E porque eu lá estava, eu fui sempre uma pessoa que via as pessoas encrencadas e dentro das minhas possibilidades, ou morais, ou monetárias, ou materiais, procurava sempre ajudar, porque eu sentia-me bem, lá está. Eu tinha egotropia. Eu sentia-me feliz por ver que podia ser ajudar alguém. Mas, o que é certo, na volta do caminho, pamba, pamba. Depois eu punha-me a pensar, és um parvo de diabo. Então estás-te a preocupar com as pessoas, quando sabes muito bem que vais levar um pontapé, levei muitos, mas nunca desisti dentro de uns certos limites, porque depois comecei a selecionar as pessoas a quem podia fazer essa... Quem valia a pena e quem não valia. Exato. Mas mesmo assim, isso não me impediu que mais uma, mais outra, me dessem os coices. Portanto, isto da filantropia e do egoísmo, hoje, digam o que disser, para a esquerda, para a direita, para o centro, para cima e para baixo, é tudo uma cambada de egoístas, é só eu, isto tudo é meu. A pessoa vê na estrada, vê aqui, vê... Em todas as situações da vida do ser humano, é o egoísmo à frente. Isso sabemos, mas respondendo à pergunta 2, altruísmo contra egoísmo, o que é que deve prevalecer? Afim, isso é o ovo de Colombo. Nós já sabemos que para o mundo ser um bocadinho mais perfeito era ser tudo filantropos. Mas isso lá está. E se ninguém pensasse em si? Se toda a gente fosse altruísta, ninguém pensava em si mesmo. É porque nem havia... Não havia necessidade. Não havia necessidade da pessoa ser egoísta. Não, porque segundo o Carlos, ninguém é feliz ao fazer a felicidade dos outros, ao pensar só. Atenção, o egoísmo, o filantropismo existe porque o egoísmo existe e vice-versa. E as duas são necessárias. São necessárias porque o homem as criou. Porque se o homem fizesse como... Basta, eu não sou... religioso, mas há certas frases, aliás, são várias as religiões, não é só a católica, o Fu, ou seja, os chineses, Budi. O Buda, sei mais depressa o Fu em chinês do que o Buda. Isto é muito, é um Papa internacional. Conclusão, em todas as religiões, ainda ontem, foi ontem, que eu a passar na 2, Canal 2, na televisão, tem um programa que é Eclésia. E então aquilo é várias religiões, não é só dedicado à Igreja Católica Apostólica Romana. E ontem apanhei o Islão. E lá está ele a dizer, nós a sabermos o que eles fazem por aí fora, os próprios sacerdotes, os mandas-chuvas deles, a mandar-lhes para a guerra para matar desde pequeninos. Entanto, ele a dizer, que lá o Maomé, que sermos todos irmãos, ajudarmos uns aos outros, não sei o quê. A Igreja Católica tem isso, os chineses têm isso, praticamente todas as religiões têm isso. Claro. Mas a prática do mundo vivido diz-nos que isso não existe. É egoísmo, egoísmo, egoísmo. Mais nada. Eu discordo. Estás no teu direito, mas se olhares à tua volta... Olha. Não... Estás a olhar... Ah, e ele está a olhar à volta. E mas... que é que realmente, de altruísmo não vejo nada. Também não vejo nada de egoísmo. De altruísmo não vejo nada. Não vejo nada, quer dizer. Mas... Isto... Te liguei o monitor a ver se vejo melhor. É, a luz fundiu-se, ficámos às escuras. Não, mas isto e se é... E se olhar à volta, o que é que vê? Vê só pessoas egoístas. Mas ele discorda... Porque? Não, há muita... Olha, eu não queria falar nisto. Até não falo. Porque isto é racismo em relação às associações. Há muitas associações de filantropia, que também é uma das sequências da filantropia. Uhum. Vamos aí. Ora bem, se o senhor fazer isto, aquilo, vamos fazer esta campanha assim, fazer ação... Vamos juntar alimentos para os necessitados, vamos arranjar casas para os que não têm casa. E depois, qual é a realidade dos factos? Eles são embarcamentos para as pessoas amigas, mesmo sem ser necessitadas. Na maior parte das vezes, antes pelo contrário. E no... principal, que são as pessoas carentes, as pessoas que realmente necessitam, que morrem muitas vezes à fome, e não lhes entra um pacote de bolachas pela porta dentro. Então como é? Existe filantropia? Existe bondade pelo próximo? Só antes de passarmos à... Não, vamos aí. Mas o maior mal não é esse. Mas, Carlos, estavas a dizer que discordavas. Estava a dizer que discordava porquê? Não é, este não é um mundo perfeito. Ainda bem que não é, senão isto era uma chatice. Não é um mundo perfeito. E como não é um mundo perfeito, quer o altruísmo, quer o egoísmo, são tão necessários como a alegria e a tristeza, como a felicidade e a infelicidade, como o riso e o choro, como a vida e a morte. São tudo opostos que são, todos eles, necessários. E porquê que eu digo que é impossível não haver um dia que seja feliz inteiro em todo o mundo? Por um motivo muito simples. No trabalho, duas pessoas que pensam diferente discordam. E porquê que discordam? Porque têm opiniões diferentes, não podemos pensar todos igual. Não. Quanto muito podem respeitar-se. No trabalho, se uma pessoa tem uma tarefa que deve ser feita assim, a outra pessoa pode ter mais conhecimento e chamar a atenção. Opa, olha que assim dá melhor, porque assim vai sair raia. Pois, mas é que para uns... Isso... E as pessoas é que são chamadas à atenção não aguentam. Não aceitam essa chamada de atenção. Mas não aguentam, depende dos motivos. Não é? Ninguém, porque como é que eu posso explicar? Isto não tem nada a ver com fazer mal ou não. Se atinge, por fazer exemplo... Fazer mal já é por outro caminho. Por exemplo... Não é isso. Não tem nada a ver com como é que eu posso explicar? O Nuno cresceu numa... Pronto, numa... Por isso é um exemplo. O Nuno cresceu perto de uma escola, teve os seus amigos... teve os seus amigos e tinha lá a sua PlayStation e não sei o quê, cresceu feliz e tudo mais. Eu também cresci feliz, nunca tive nenhuma desilusão, todos os amigos que eu tive eram amigos verdadeiros. Problema, eu vivia numa zona mais pobre. Aconteceu assim. Não havia a mesma escola onde eu frequentava. Quando eu chegava lá e quando ele chegava lá, tínhamos o mesmo número de amigos. Todos fiéis, todos sinceros, todos amigos realmente. Problema é que eu vivia numa zona em que havia um bocadinho mais de fome. Pronto. Deu-se a situação, os meus pais morreram quando era pequeno, perdi pelo caminho mais um ou dois amigos, e aquilo causou-me um impacto tal que, como é lógico, os meus outros amigos também sofreram. Eu tive que passar para a casa de uma avó que não me sabia compreender, não era má pessoa, mas não me sabia compreender tão bem como os meus pais, porque nem todos pensamos igual, não é? Quando eu vou para o meu local de trabalho, toda a minha vida também vai comigo. Quando uma pessoa me diz uma frase, ela se despachas com isso. Para mim tem um impacto. Para o Nuno, que por acaso trabalha no mesmo local que eu, não tem o mesmo impacto. Porque são vidas diferentes. A mim, aquelas palavras fazem dano. E a pessoa não compreende porque não precisou... Enfim, não é? Ou seja... Porque se nós não temos tristeza, também não nos sentimos felizes. Porque não precisamos de buscar essa felicidade. Já a temos com dado adquirido, não precisamos lutar por ela. Porque é que, da mesma forma, se nós não valorizarmos o bem que os outros nos fazem, ou melhor, se eu não preciso de ser egoísta, tenho sempre quem cuide de mim, tenho sempre quem me proteja, tenho sempre quem esteja comigo. Primeiro, não vou saber valorizar-me. E segundo, não vou saber valorizar os outros. Por consequência, quando os outros precisarem... Aliás, nem vão precisar, porque se nós vivemos num mundo só de altruísmo, então nunca vai ser preciso, porque quando um precisar, já lá está outro para dar a mão. Da mesma forma que, enfim, eu, por exemplo, que não vejo, nasci assim. Não é uma consequência dos atos de ninguém. Eu nasci assim. E eu vou sempre chegar depois dos outros. Por muito altruísta que eu seja, os outros vão sempre chegar primeiro do que eu. Portanto, eu vou acabar por ter que me sentir um inútil, porque sempre chego depois dos outros. E, portanto, cá está uma coisa que não era suposto existir, mas que existe, que é a tristeza. E das duas, uma. Ou eu espero que os outros me deem a mão, e enquanto isso choro e desespero e não sei o quê. Ou então sou um bocado egoísta e penso, não. Também tenho que pensar um bocado em mim, tenho que me pôr bem para depois poder ajudar os outros. Se calhar não posso fazer isto de uma forma, posso fazer isto de outra, não é? se calhar quando aquele amigo não tiver, eu vou, sou eu que vou tomar aquele lugar, sou eu que vou fazer o meu turno, não é? Portanto, o egoísmo e o altruísmo são coisas que são as duas necessárias. São naturais do ser humano. Não é de ser humano, é mesmo assim. Por exemplo, porque é que ainda falamos na semana passada falamos disso? Porque é que, por exemplo, os pais lá de algumas espécies, por exemplo, matam os filhos? Alguns filhos. Selecionam os mais fortes e eles estão a proteger. Por um lado, estão a proteger toda a espécie e estão a proteger toda aquela família. Mas quem é que é o primeiro a comer? São os pais. É o pai e depois a mãe. E só depois do que sobra é para os filhos. Conforme as espécies. Porque, exatamente. Às vezes é ao contrário. Por exemplo, ainda falámos, foi a semana passada, se não me engano, que os pinguins vão para quilómetros e quilómetros bem. E depois, os primeiros a comer, e eles sem comer, chegam ali e gorjetam para os filhotes. Comer que estavam ali à espera. Mas eles têm que comer alguma coisa primeiro, porque se eles não comem primeiro ficam sem forças e morrem na viagem. Muitos morrem. Claro que eles têm de comer alguma exatamente. Coisa. Mas aí é portanto, uma consequência mas, portanto, do trajeto que eles têm se não houver, mas se não houver comida, mas se não houver comida para os filhos, eles têm que ser os primeiros a comer. Mas agora repara, as águias. As águias apanham um peixe ou uma lebre ou isto ou aquilo. Ou uma ave. Eles trazem o peixe ou a presa, põem-lhe lá no linho e começam a desfazer aos pecados para os filhos comerem. Não são eles que começam e depois deixam para exatamente. Pronto. Mas, então, mas... as espécies já por si estão geneticamente preparadas para proceder de certa maneira. Há outros que, por exemplo, até chegam só ao luxo de estarem a tirar animais que têm pelos, como as leves e essa coisa, a tirarem as peles, para só darem a carninha aos filhos, para os filhos não se engasgarem com os pelos. Pronto, a coisa já está organizada. Sim, agora, exatamente. O ser humano, não é, que é tão inteligente, mas não é uma questão só do ser humano. É que todos nós, em algum momento, temos que ser egoístas. Não é? Eu sei que os filhos separam, aliás, os pais até separam Até preparam a comida para os filhos. Mas se eles não comem primeiro, eles morrem e depois os filhos também morrem. E isso, por exemplo, até uma questão muito engraçada. Em muitas espécies, em mesmo muitas espécies, talvez até na maior parte, eu tenho os meus filhos com a minha mulher. De repente o Nuno, que é o macho mais, enfim, mais atraente para a minha mulher. Obviamente. Por exemplo. Acasala com a minha mulher. Ou melhor, tenta acasalar. Como ela tem filhos. Mas diz, o que é que ele faz? Mata os meus filhos para que ela sinta novamente necessidade de acasalar e desta vez com ele. Isso é o leão. Não é só o leão, há muitas espécies que fazem isso. O macaco também faz isso, há muitos babuinos que fazem isso. Portanto, isto para dizer o quê? Há muitas formas de altruísmo e há muitas formas de egoísmo. Para o ser humano, na generalidade, matar o filho do outro para que a mulher sinta necessidade de acasalar com ele não faz sentido. Quanto muito pode não amar o filho do outro, mas não mata o filho do outro para que ela sinta necessidade de acasalar com ele. E muitas vezes mata o filho, então é que ela não quer acasalar. Ou seja, já depende das espécies, mas na maior parte dos casos, aliás, não é a maior parte, em todas as espécies, em algum momento, todos nós temos que ser mais egoístas que altruístas. Até, e muitas vezes, mais altruístas que egoístas. Porquê é que os filhos nem sempre ficam com a família? Depende das espécies, mas porquê é que muitas das vezes os filhos chegam a uma altura que fazem a sua própria família? A sua própria. São egoístas. Abandonam os pais que tanto os criaram. Mas, repara... Tem que haver egoísmo. E porquê é que muitos deles fazem isso? Muitos deles, sabiamente, porque geneticamente eles sabem que é assim. Tem o problema da sanguinidade. Ora, se ele fica com a mesma tribo que está, pois com quem é que ele vai acasalar? Com as irmãs? Com as primas? Olha, nos maios aconteceu isso. Mas não é só isso. E ele quando sai, do grupo deles, do clã deles, e eles vão procurar noutros clãs para constituir família. Certo. Os judeus. Não é? Uma pessoa fala, às vezes, eu não sou judeu, nem... Aliás, somos todos judeus, somos descendentes, quer queiramos, quer não, somos todos descendentes dos judeus. E uma das coisas que eles tinham é que, para preservar, como sabiam que a consanguinidade podia trazer problemas de saúde aos filhos, e então não casavam dentro da mesma família. Iam procurar, até está na Bíblia, parece essa coisa toda. É uma coisa, isso é uma coisa natural. Procurar o par noutra paragem. Claro, o que eu estou a dizer apenas é. O que eu apenas estou a dizer é que o egoísmo não é uma coisa do ser humano. É uma lei da vida. É a lei da vida. Não apenas do ser humano. É uma coisa que existe. As espécies. Em todas as espécies. As espécies, ao desenvolverem-se, criaram os géneros, que é o computador deles, que é para aquele caminho por ali, não fazes aquilo, não fazes aquilo. Eles inconscientemente. Eles não sabem porque é que fazem aquilo. E eles fazem aquilo porque o sangue, chamemos-lhe assim, é que o comanda proceder dessas maneiras. Deixando um bocado os animais irracionais, ou alegadamente irracionais, de lado, e voltando há 20 minutos na conversa, quando eu continuo a pensar naquele que o Carlos diz, a perspectiva dele é muito interessante. Tenho a certeza que ninguém é feliz só por fazer os outros. Tenho a certeza. Bom, está bem. Mas entre... Há um aspecto que falaste aí pelo meio do discurso, que foi entre precisar dos outros estarem felizes para tu estás feliz, ou então precisares de te pôr bem para pôr os outros felizes, o que é que prevalece? Depende das circunstâncias. As duas têm que existir. Tu precisas que os outros estejam bem, mas também precisas estar bem. Exatamente. Mas o que é que manda? Primeiro tem que ser eu estar bem. Mas lá está, lá vou eu. E se para tu estás bem, o que tu precisas é de que os outros estejam bem. Depende das circunstâncias. Depende. Ou seja, há momentos em que eu preciso dos outros para me pôr bem, e em momentos em que o facto dos outros precisarem é um incentivo. Para tu te pôres bem. Mas há momentos em que eu preciso, há momentos em que sou precisado. Depende do contexto. Também há momentos em que tu estás em baixo, mas de repente lembras-te ou alguém aparece e tu reparas que és fundamental na vida desta pessoa sou e tu precisado. Foi o que eu acabei de dizer. Há momentos em que eu preciso, há momentos em que eu sou precisado. De todas as formas, se eu em algum momento estou triste, é assim, eu posso levantar-me por aquela pessoa, mas o meu problema não desapareceu. Não é? Se ele continuar ali, vai chegar um momento em que eu não vou conseguir olhar para os problemas dos outros. Em que o meu assumiu proporções tão graves que já não que não consigo olhar em volta. Que não consigo olhar em volta. Uma pergunta para o Joaquim. Sou precisado, está certo? Sou precisado. O que ele estava a dizer? Está certo. Correto. É esquisito para mim. Eu preciso. Vai buscar a gramática. Vai, eu agora, sou também. Necessário ou eu sou precisado? É a mesma coisa. Sem esquecer as associações, que eu não me esqueci disso. Sem esquecer as associações. Temos aqui uma espécie de revolta dos parceiros de nata. Sim. Sem esquecer as associações, vou-te dar um exemplo concreto. Tu estás, por exemplo, cansado da cabeça. Sentes que convém descansares para o que ainda vais fazer naquele dia, porque senão não vais aguentar mais logo. Mas, no mesmo dia, sabes que um amigo teu, uma amiga tua, convém até sair de casa e convém sair contigo e convém seres tu a acompanhar, senão ela não vai fazer uma coisa que é importante para ela. O que é que tu fazes? Cuidas de ti ou cuidas dela? Dela ou dele? Depende das circunstâncias. Oh, não percebes que depende, mas sempre a responder depende. Eu vou-te explicar porquê. Por exemplo, se eu tiver... como é que eu posso explicar? Vamos imaginar uma questão... Isto convém ser aqui em questões mais concretas, é mais fácil. Vamos imaginar. Eu agora vou descansar porque logo à noite vou precisar de estar acordado, etc. Porque tenho o meu trabalho. É interessante, tu ligas-me, dizes que não estás bem, ou enfim, que há algo imprevisto. Se eu estiver mesmo muito cansado, eu vou ter que dizer que não. Sabes porquê? Porque nem eu tenho cabeça para conseguir compreender. Não ias ser, não ias estar bem. E simultaneamente, não ia descansar o suficiente para logo à noite estar bem. Ou seja, e não ias ajudar. Se calhar dizes, olha, desculpa, olha, estou mesmo cansado, liga-me. E se não estivesses mesmo, mas ao mesmo tempo soubesses que convinha descansares? Arriscava. Dependendo da pessoa, arriscava. Se fosse alguém que valesse a pena, tu ias. Exatamente. Agora, é assim... Arriscavas um sacrifício teu. Para ajudar. Não, provavelmente um sacrifício. Porque não, quando... arriscavas, sim, não era daquele momento, mas mais logo podias ressentir. Sim, mais logo podia ressentir-me. Mas também cá está. Também podias não ressentir. Dependendo do que era. Se fosse uma coisa que, sei lá, por exemplo, se eu soubesse que, olha, eu vou estar 10 horas sem fazer nada. Ou seja, eu vou estar 10 horas só, por exemplo, fazer de guarda vigilante. Numa área que é perigosa. E eu sei que, por regra, tenho sono naquela altura. É complicado. Mas ainda assim eu acho que arriscava. Bem, olha, em vez de tomar 2 cafés, tomo 5. Mas pronto, é uma vez. Não é todos os dias, é uma vez. Não é por aí que vou morrer. Mas estava disposto a... Estava disposto a ajudar aquela pessoa. Agora, claro, se eu estiver mesmo muito cansado, mas olha, faz-me um favor, liga-me daqui a 2 ou 3 horas. Porque eu não tenho mesmo... Já me aconteceu. Já me aconteceu. Uma pessoa que depois até acabou por contar a costa de outra pessoa. Mas também cá está. Se fôssemos todos altruístas, eu nem tinha por que me preocupar, alguém ajuda. Eu descanso. Mas, ó, Carlos, o problema é que... Ou então, senão isto era uma guerra. Não, eu ajudo. Não, não, desculpa, agora sou eu que ajudo. Não, eu ajudo. Não, não dá. O problema é que são poucos os que se portam dessa maneira. Pronto. Mas não é pelos lá vou eu. Mas antes, o que os outros fazem, também vamos fazer. Não, não é por serem poucos, são muitos. Cada um exato, tem a pensar. Exato, mas ainda bem que são poucos. Porque quantos mais forem, menos valor se dá a isso. Você vai ficar falando uma coisa certa. Na estrada, eu tenho pessoas, familiares, que não há lugares na rua. Há um lugar na porta de uma garagem. Deixa aí, os outros também fazem. Mas está, pensa em ti. Os outros também pensam neles, pensa também em ti. Mas está mal. É a regra geral. Está mal. Hoje em dia é isso. Não foi há pouco tempo? Já foi para aí. Há meia dúzia de meses? O quê? Que se falou nisso da estrada? Não, hoje o que falou ao cabo. Não ouvi. Uma tava. Segunda fila. Estava a ver as estradas. Uma segunda fila. Quer lá saber que o fulaninho do dono de carro chega. Pois, e queira sair a falar. Eu já estou desarrascado. Os outros também fazem. Pois, é essa é a conversa. E às vezes, epá, não vou por aqui, vou procurar. Epá, deixa aí que os outros também. Os outros, vai atrás dos outros. Como os outros fazem, pronto. Cada um pensa por si. E outra coisa que eu há bocado também ia dizer. Não é que eu seja mais que os outros, está na minha maneira de ser, não é para ser, pois, alcançar o céu, nem nada. Faço porque sinto no meu íntimo que devo fazer aquilo. Quantas e quantas vezes, como sacrifício, principalmente de saúde, às vezes ou dei isto ou aquilo ou outro, e é uma pessoa qualquer que eu vejo que precisa da minha ajuda, e ponho essa doença, esse mal-estar que eu tenho para trás das costas. Esforça-se. E esforço-me, claro. Porque vejo que a pessoa precisa, mas, claro, em casos extremos também não é assim. Olha, leva-me ali ao café para eu ir buscar coisa. Não é para isso. Não, quando você vê que o caso da outra pessoa é mais importante e mais grave. É mais importante que a minha doença. Que não é assim tão porque grave, a minha doença também não pode ser. Muito grave, senão... que me incapacite. Senão também não tinha se não, se não, por exemplo, ponho o capacete. Mas que eu vejo. Incapacite, capacete. Eu sei. E eu calmo para não responder tudo. Isto hoje está cedo. Sim. Mas isto... Claro que eu, quando posso socorrer as pessoas para o que elas precisam, mesmo adoetado ou isto, por qualquer motivo, é porque sente ainda disso. Me sinto ainda com capacidade para poder realizar essa ajuda. Se não, que remédio tenho a dizer? Epá, tenho aqui uma pedra no fígado, epá, não posso. Ou estou de... Ou tenho outro como de coisa de mais diarreia. Importante. Está a diarreia, vamos dizer. Às vezes diarreia, o que é que eu não sei quando é que sai a descarga. Por exemplo, nessas situações eu sou obrigado a ligar a ajuda. Ou então leva umas coisas consigo. Deixem-me trazer outro contexto que eu lembro-me agora, porque ainda na semana passada, acho eu, há poucos dias, estive a falar sobre isso. grupos... Não me esqueci das associações, já vou lá. Grupos de pessoas que estão lá no referido grupo por gosto. Exato. Grupos, e vou centrar-me nos grupos religiosos. Os coros, as catequeses, os acólitos... Tudo os... isso. Tudo o que anda à volta da comunidade... É uma organização. Da comunidade, das organizações religiosas. Quantas e quantas vezes as pessoas estão lá... Estão de graça, não recebem dinheiro, nem recebem jantares e almoços. Olha, por amor à causa. Dizem eles que estão lá para ajudar os outros, para educar as crianças no catecismo. Ainda bem que não temos câmara. Ah, pois está bem. Esquecia. Não está ligado. A ajudar os outros a andar a fazer o bem do próximo e blá blá blá. Como eu estava a dizer, na altura do catecismo é ajudar as crianças, na altura dos acólitos é ajudar a comunidade e colaborar nas missas, mas quantos e quantos lá só estão no grupo quando as coisas acontecem conforme eu quero e se eu não sou o protagonista, isto já não serve para mim. Não sei porque eu vou fazer esta pergunta ao Joaquim. Acha que é assim nesse grupo? Enfim, eu vou confessar uma coisa. Você não conhece ninguém? Não. Eu abandonei a prática do catolicismo. Porque eu lá estava, era um nabo, era um parvo, era um... Para mim, eu quando me entrego a uma causa, é porque eu sinto a causa e sei que essa... Sinto-me bem nessa causa. Quando, a determinada altura, essa causa, e entro na igreja que é o bem do próximo, é fazer isto, é fazer aquilo. Sim, vão lá para um bem próximo, para um bem-estar. E somos todos irmãos. É, mas cada um vai comer na sua casa. Sim. Depois começa a ver os primos, começa a ver os afilhados, começa a ver os cunhados, começa a ver aquilo. E os exemplos não é nada do que se prega lá dentro. Eu fiz o meu exame de consciência. Eu digo sinceramente, eu estava tão embrinhado na situação que eu cheguei a pôr na mente a pensar em seguir a carreira religiosa. Já falei nisso. Já falei. Porque eu sentia aquilo. Epá, para mas chegou um certo momento e vi, isto não é para mim. Mas eu, quando comecei a ver os ambientes, a ver o mundo real, epá, eu quando ir a uma missa, ver... Os florinhos lá dentro, tem que bater com a mão no peito, a Ave Maria. Não, mas nem estou a falar de missas. Não, mas espera aí, que eu vou lá chegar. Sim. Eu estou a falar na prática religiosa, que é um bocadinho que está bem. Estou a fugir um bocadinho às associações. Mas mesmo esses, eu vou já lá. Por exemplo, mas você na missa vai bater no peito e sabe as orações todas? Chega cá fora. Cá fora? Lá vem outro aí, não? Não, mas eu já falo cá. O tal egoísmo, chego à missa atrasado e ponho o meu carro onde quero, onde me apetece, vejo ali o lugar que lá saber que a pessoa queira sair. Eu tive o azar de morar ao pé de uma igreja. E aos domingos... Onde? Hã? Onde cá? Não, mas agora. Ah, não é mais. Era ah, pois era, já sei, sim, já vi o mapa. Conclusão. Eu tinha lá o carro estacionado. Por um motivo qualquer, coincidia ter de sair antes da missa acabar, também ao preto. Pois é isso que eu digo. As pessoas que vão para ali não são egoístas, não se interessam dos outros. Logo ali, acabou. E houve uma das alturas, por acaso a missa acabou logo, que eu já ia entrar pela igreja dentro, chegar lá ao pé do padre, ó capaz, diga isto assim, assim, que eu quero sair, preciso urgentemente sair do carro. Olha, e eu ia fazer isso. Fizeram isso no seminário, há um senhor que foi ao microfone e foi dizer que o carro com a matrícula tal estava a estorbar. Eu sou muito... Durante a missa. Eu sou muito condescendente, é tudo paz, não gosto de quesilhas com ninguém, e com nada e com ninguém. Mas também quando me piso um calo... Exatamente. Nesse momento tempo que seria egoísta defender-se. Quando me piso um calo, que eu vejo... Se eu não tivesse de sair do carro... Mas logo ali foi aquela coisa. Aí eu cheguei para a igreja bater com a mão no peito e logo aqui mesmo, à porta da igreja, já estão a pecar. Porque eram egoístas. E agora... Mas nos grupos. Nos grupos. Que supostamente são altruístas. Nos eu acho grupos, que reina o egoísmo. Nos é? Grupos reina muita situação. Há uns que vão lá, sim senhor, gostam da coisa, porque é como eu era, alguns poucos. Identificam-se com aquilo. Então, e gostam de... Epá, sentem a coisa. Sentem-se bem com a região em si e com o convívio. Com, os com outros, o convívio, então. Principalmente. Assim, que... Há outros, nos coros ou nas festas, só aparecem nas festas, com os vestidinhos lindos e com os sapatos de 50 centímetros, para ali, todas arranjadas, não sei o quê e tal. E, olha, é melhor eu calar-me, porque se eu vou estender o lenço, ainda me... E, olha, ainda hoje à noite tenho de ir para lá, ainda me mata. Porque... Pois não, na quinta-feira, foi para lá. Ah, foi na quinta-feira que eu fui para lá. O problema disto é que as pessoas eu vão até já, isso já está-me a pôr de tal maneira nos bolsos que eu já não já sei nem a sabem, já não sei se é sábado, se é domingo, se é quinta, se que é. Muitas pessoas que vão lá, ou é, como eu estava a dizer há bocado, que é tudo como eu quero, então eu vou-me embora, então amuo, ou é para ser protagonistas, ou é para ter o que não tem em casa. Claro. Que é, além do protagonismo, é ter gente. À volta, e sentir que é superior aos outros, quando se calhar a vida deles em casa é uma porcaria. E então vão para lá para. Eu sou. Eu aqui. E eu não sei. Eu aqui sou superior. Mas em casa. Fugindo agora um bocadinho à questão da coisa. As iludências aparecem. Eu sei de pessoas cá fora. E aquela senhora deve ser milionária, deve ser isto. É que... Que tu entras na casa dela. Não é preciso chegar aí. É pior que as. Que não as há, ilhas. Não há comida no frigorífico. É pior que as ilhas. E dentro das congregações existe ao bem, ao bom e ao mal. Mas isso é natural. É, há muita exibição, protagonismo e oportunismo para arranjar situações para isto e para aquilo. E eu acho que a situação piora quando se está em grupos em que o objetivo era zelar para um bem próximo e blá, blá, blá, mas está bem. E não perguntas a mim o que é que eu acho? Eu ia falar agora. Eu ia dizer, Carlos, se há uma coisa a dizer, eu vou dar o segundo contexto seguinte. Pronto, já disse. Só tenho uma coisa a dizer. Não faço comentários. Muito grupos, bem. Para grupos religiosos não faço comentários. Nem mal a pena. Outros casos, quando falamos ao bocado de associações... Grupos religiosos ou políticos. Mas eu estou a dizer o que eu comentei na semana passada, veio-me à memória agora. Porque político eu acho que ainda vale menos a pena do que... Associações, instituições, em casos como, por exemplo, a Associação de Apoio à Vítima, ou Cidadãos Portadores... Cidadãos Portadores de Deficiência e tal, as pessoas que estão nisso, a maioria está lá realmente a pensar nos outros? Estão a pensar no ego. Associação, eu vou para ali. Mas eles são numa associação para ajudar o povo. Não, eles vão pronto. Para a associação para se governarem a eles, através do posto que estão. Não, há uma. Enfim, eu sei que em todas as situações há exceções. Toda a regra tem exceção. E isso é uma delas. Pois, mas eu não disse que são todos, porque na sua maioria acham que. Olha, eu. Na sua maioria depende. Eu tenho a impressão de que associações de apoio à vítima. Não, eu disse apoio à vítima. Nós estamos bem munidos. Mas é a exceção à regra, porque eu acho que não obstante. Olha, a exceção. Sim, eu digo. Não obstante das associações, há muito tacho e pouca comida. Então não é caro. Então vejo o que eu digo. Vamos eu estou falando ali. Nisso porquê? Porque quarta-feira à noite. Na quarta-feira à noite, depois de eu ver uma peça de teatro bonita. Apanhei... Pois, com os bilhetes no bolso. Não, como a peça acabou cedo, eu fui passear pelo Porto e apanhei um jovem, que não devia ser muito mais velho que eu, o Carlos, que era mais... Bom, não interessa. Que nos veio pedir ajuda monetária, oferecia algumas coisinhas, porque era portador de HIV, vírus da SIDA. E ele falou-me... Por acaso hoje até ia confirmar, hoje não, desde quinta até hoje, ia confirmar isso e não confirmei. Não sei se é verdade ou mentira os números que ele me deu, mas também não duvido de que o que ele disse é verdade. Não duvido que? Não duvido de que, duvida-se de alguma coisa, não é duvida-se que. Eu também leio muitas vezes assim, eu duvido que, não é duvido, é duvidar de, não é duvidar que. Não duvido de que o que ele disse seja verdade, quer seja com os valores ou não, mas o que é que ele me contou? A mim e a quem estava comigo. Na associação de... não sei como é que se diz. É que apoia os portadores de vírus. De HIV. Imunodeficiência adquirida. As coisas que eu sei. Pedem 50 euros por dia para as pessoas que andam lá. Eu tenho doença e eu quero ser ajudado e para entregar naquela associação tenho que pagar 50 euros por dia. Vai roubar para ir pagar essa coisa. Isso é associação altruísta? É a lei da vida que está. É a lei da vida. Então, oh, Nuno, para isso eu ando a vir na rua. Não te convences que este mundo está assim? Eu não sei, é o que eu estou a dizer, eu não sei se esses valores são certos. Mas eu também não sei. Mas só uma pergunta, ele disse 50 euros por dia para a pessoa ou para a associação? A pessoa pagar a associação. Para a pessoa pagar para receber a ajuda. Tenho praticamente a certeza que é um dado falso. Não sei se os valores são falsos ou não, mas também não devido de que o esquema seja 50 assim. 50 euros por dia? Naquele caso de SIDA, nas outras não se faz ideia. Naquele caso de SIDA, 50 euros por dia significa que a pessoa não pode sair à rua. Temos de dar lugar à dúvida. E sabemos. Ainda antes de dizer os valores, me disse logo que não sabia se era verdade. Agora, o que eu não duvido é que o sistema seja. Se queres, estamos aqui numa associação altruísta, mas se queres entrar, paga. Que tenha de pagar, pode-me ser 50 euros. Não, mas não estou, também. Não estou a dizer valores. Eu 50 euros por semana até acredito, agora 50 euros por dia. Os valores, não sei. Mas. Portanto, pode acontecer uma coisa e pode acontecer outra. Como, infelizmente, esses indivíduos, o que andam a pedir para arrumar o carro, que o carro já está estacionado e essa coisa toda. Tá bom, tá bom. Mas. Oi, bateu! Olha, só uma pergunta. Vou explicar porque é que eu digo que não acredito que seja verdade. Estás muito longe do. Por um motivo muito simples. Porque. Digamos que. Frequentando todos os dias a associação, a não ser que não frequente todos os dias, mas frequentando todos os dias a associação, por mês dava 15 mil euros. Eu volto a dizer que não sei se os valores são verdade, eu também achei um exagero. Eu sei. Mas o que eu acho é que andam lá, mas andam para receber. Não é para andar a ajudar os outros. É isso que eu não, mas, a mas é que eles nem iam conseguir, porque praticamente ninguém tem 15 mil euros por mês para dar. Mas também eu não ia, não vai para lá todos os dias. 50 euros por dia poderia ir uma vez ou duas por semana. Ah! Eu não estou a dizer quantas vezes é que a pessoa vai. Bem, não interessa. Eu deixa-me dizer sei que regras não. Esses indivíduos estão ligados à droga. Os imunodeficientes. Isso. Ora, portanto, fiarmos-nos na palavra de uma pessoa dessas é muito difícil. Mas que também acredito que possa ser um bocadinho de verdade. Ai, também acredito, porque sim, nós sabemos. Seja muito acima do suposto, sim. Porque nós sabemos muitas vezes, ou seja, a maior parte das vezes, essas associações estão para arranjar dinheiro, pagar ordenadores, salários ultras, para as presidentes, para as secretárias, para não sei quem, não sei quem mais. Não, é muito raro que haja voluntariado. É muito raro. Existe. Não, é sim, voluntariado existe. Existe, e eu sei. Mas há sempre quem ganha muito à custa dele. Basta. Eu, por exemplo, é voluntariado pago. Eu, nos hospitais que, infelizmente, já tenho muita experiência, necessidade de recorrer. Ainda ontem estive a falar com uma pessoa sobre isso. Quarta-feira. Já não disse quando é que foi. Foi ontem, sábado. E então, são aquelas flaninhas que estão lá, principalmente, é de manhã e à tarde, são as horas que eu tenho mais tido. Estão ali, uma pessoa chega ali, onde quer um cafezinho, uma bolachinha, não sei o quê. Umas batinhas amarelas, pelo menos lá em cima no Santo Silva. Essas. Acredito piamente que são voluntárias, porque as presidentes não são elas que vão para lá. Pois não. As presidentes estão lá sentadas na secretária, chega ao fim do mês ou até antes e já estão delas no bolso. Agora, aquelas pessoas que estão ali naquele serviço, elas estão por gosto próprio, para lá estar. Eu conheci filantropia. Eu conheci estava ali para fazer uma ajuda aos carentes, aos doentes que vão para ali. Mas por momentos elas têm que ser egoístas para continuarem a estar bem. Porque senão, por exemplo, se elas não conseguirem suportar os seus problemas, até podem ir para ali, mas não vão conseguir ser bem educadas, vão mostrar uma cara, não vão. Portanto, há momentos em que elas têm que ser ou egoístas ou que alguém seja altruísta com elas. Mas estás a falar de quem? No geral. Por exemplo, eu vou para uma associação dessas, não recebo nada. Sim. Não é? Vou ajudar as pessoas que precisam, falar um bocadinho com elas, dar uma palavra amiga, deixar umas bolachinhas e um chazinho, não sei o quê. Se eu fora disso tiver os meus problemas e não for egoísta para me resolver ou não tiver quem seja altruísta comigo para me ajudar a resolver e eu vou para ali com os meus problemas porque não consigo separar sempre, vou para... Já me aconteceu. Fazer um programa de rádio que foi muito complicado, foi uma hora zero, foi extremamente complicado, porque não consegui. Acabei por não passar as energias que queria para os ouvintes. Quer dizer, ou seja, isto acontece da mesma forma. Se eu vou para aquela instituição, vou para ali e mostro-me a cara. Vou para ali e até nem tenho um tom de voz muito acolhedor para as pessoas. Porque tenho os meus problemas. Eu não vou conseguir ser altruísta. Vou conseguir mais ser visto como mal encarado como uma pessoa que está a fazer um favor do que uma pessoa que está a ser altruísta. Portanto, eu tenho que, por momentos, que ser egoísta ou que alguém seja altruísta comigo. Se ninguém for altruísta comigo, eu, para pôr bem os outros, tenho que pôr bem a mim primeiro. Ou seja, ser primeiro egoísta para depois poder ser altruísta. Mas é nessa situação, por exemplo, nos hospitais. As pessoas, penso eu, que devem fazer um exame psiquiátrico. Não é psiquiátrico. Quer dizer, há maneiras de ser das pessoas que vão para ali. Mas todos nós estamos sujeitos a ter uma quebra de espírito. Não, todos nós temos, de certeza. Mas a pessoa que também vai para ali, na minha modesta opinião, e sou assim, é que eu me conseguia meter numa coisa dessas, eu sabia que naquela situação eu podia estar a morrer a família toda, mas se eu tinha de ir para ali, vou para um sítio daqueles, mostrar-me a cara, só tinha uma opção. Nesse dia, ou nessa coisa, metia baixa. Ou, neste caso, não era preciso. Não era só preciso avisar que não era. Pois, eu digo baixa, quer dizer, falta de comparência. Comunicava, olha, eu hoje estou assim, não estou em condições de ir para ali. E tudo bem. Agora, se a pessoa com o espírito em baixo, ir para ali depois, as pessoas que vão ali, é uma ajuda. Mas é que, mas vamos dar ao mesmo. Porquê? Ou a pessoa, porque a pessoa tem que ser egoísta para se pôr bem. Lá está. Ou seja, há momentos em que a pessoa, ou alguém tem que ser altruísta com ela para ela se recuperar. Por exemplo, se aqui tiver a passar uma má fase e tiver pessoas que o apoiem, mais depressa a passa do que se a passar sozinho. Mas lá está. Portanto, mas isso aí é ser egoísmo. Eu ajudar uma pessoa, apesar de eu estar em baixo de espírito, ou até doente, ou qualquer outro motivo, ir atender pessoas e mostrar-me a cara, isso é ser egoísta? Não, mas o que eu estou a dizer é, quando diz que não vai, porque tem que ser para mim primeiro, para depois ajudar os outros, em algum momento, nem que seja esse do eu não vou porque não estou bem, porque não estou para sujeitar, as pessoas a quem eu estou a atender, concordo, apanharem com a minha cara. Concordo. Portanto, isso não é egoísmo, antes por contrário, não. Vou evitar que elas sintam essa minha... É egoísmo e altruísmo ao mesmo tempo. Porque se calhar algumas pessoas até estão tão desesperadas que nem eu não estou na sua cara, olho. Está-me a fazer um favor, mas ao menos faz-me um favor. Ao menos há pessoas que nem isso. E aquelas que exprimem, por exemplo, nas caixas de previdência, ou qualquer que repartição, estão lá com os azeites e tratam um utente abaixo de cão. Pronto, mas o que eu estou a dizer é, há alguns momentos em que nós temos que ser, em que temos que nos pôr bem primeiro para podermos valer aos outros. É uma espécie ou é uma vertente do egoísmo. Que é por isso que eu digo, é necessário. Agora, o egocentrismo, isso é outra história. Mas egoísmo... Isso aí já vamos entrar no... Porque egocentrismo é outra história. É outra vertente do egoísmo que essa sim me parece toda errada. Egocentrismo é outra coisa. Agora, egoísmo é necessário. Para fechar. Ei, já passa de uma hora. Vou trazer aqui outra perspectiva. E agora a falhar a luz. Que é... Eu, no geral, entre o altruísmo e o egoísmo, creio que deve haver um equilíbrio, mas sou claramente a favor do altruísmo. Isso mesmo também. Que sacrifica nós próprios. E o egoísmo, para mim, não vou mais a bola, nem nada. O que é que acontece às pessoas que são só altruístas e chegam a um certo ponto que elas próprias já nem têm capacidades ou físicas ou mentais ou, sei lá, disposição para tal, mas, sei lá, pensam que são Madre Teresa de Calcutá e insistem em ajudar o próximo, mesmo quando elas próprias não podem? Essas pessoas, de tão altruístas que são, não acabam de se afundar. Oi, de que maneira? Precisamente. Não tem nada a ver. Vais de encontro ao meu ponto de vista. Eu Nós sei. Não podemos ser só felizes com o bem dos outros. Mas aqui não estou a falar... Eu não estou a falar de questão de felicidade. Estou a dizer quando tu próprio já não tens capacidade para isso. Acabas por não ter. Se tu só queres ajudar não os outros... Tem a ver com felicidade ou não. Tem a ver. Se tu não consegues ajudar só os outros... Há um momento em que tu precisas de parar para... O teu próprio bem, há um momento em que tu precisas de ser egoísta, de te pôr bem, seja física, seja animicamente. Tu precisas de te pôr bem primeiro. Isso não é felicidade, isso é necessidade de sobrevivência. Não, se tu não estás bem animicamente, não é necessidade de sobrevivência. Tu podes andar triste uma vida toda e não morrer por causa disso. Portanto, animicamente, tu tens de te pôr bem primeiro, excluindo a questão aqui de saúde física, saúde mental. Neste caso, a tristeza, que não deixa de ser um problema. Não é? Pôr-se direito para pôr os outros direitos. Exatamente. E Joaquim, que diz? Eu ia só dar um exemplo. É como os burros, até morrer, estamos sempre a aprender. Eu, agora às manhãs, como me levanto muito cedo, às 10 horas, então dá dois programas na RTP Memória do Hermano, do falecido Hermano de Saraiva. José Hermano de Saraiva. Cantor, sim. Conclusão. Primeiro é alma e a gente. Os horizontes da memória e alma e a gente, não é? É, assim. Dá primeiro um, depois o outro. E então, falou de um político. Hoje foi o Duque de Palmela. Ontem foi o. Salvo erro. O Fialho de Almeida. Ontem não deu? Pois não, nem hoje também não deu. Foi na quarta e na quinta que deu. É pá, vocês já me estão a ver aí. Então eu ia dar um bocado. Sim, mas os políticos, sim. O Fialho de Almeida e o não sei quem. E quem? Duque de Palmela. O Duque de Palmela. Bem, mas. E o que é que falaste? Um dia destes, já não sei a quantas anos. E o que é que ele sei? Os egoísmos e os filantropismos já me deram o cabo da cabeça. E o que é que o Armando saiba disso? O homenzinho nasceu lá para o Mugadouro, o Diabo 4. É que é E para arranjar, pois parece que foi estudar para Coimbra. Andou a viajar? Foi para estudar. E depois, quem é que ele se lembrou? Conheceu o Camilo Castelo Branco. E o Camilo Castelo Branco lá o orientou a ele meter-se numa função pública. Ligada à jurisprudência, onde esteve ali no coisa. Depois, como deu muito bom. Deu conta do recado para o sítio onde ele esteve, mandaram-no para Porto Alegre. Depois dali chegou a parte do reino, não sei o que lá. Que é, coisas dessas políticas ligadas à jurisprudência. E o tipo sempre era um homem, convidaram-no para ele ir para o partido. E eu não tenho política. O meu trabalho é este, e este é o trabalho que eu tenho de cumprir. Para mim não há política. Claro. Chegou a certa altura, começou assim a ser posto de parte. E depois começou a fazer, que naquele tempo o Pubinho era erudito à brava, que nem sabia ler nem escrever. Então ele começou a fazer umas, como o João de Deus fez, umas cartilhas. Para as pessoas aprenderem a ler, isto e aquilo, aquilo. Ele foi tão filantropo e vendeu os pais que eram lá de cima, tinham-lhe deixado os terrenos, e ele vendeu os terrenos para, à conta própria, porque o Estado não lhe deu um tostão para ele pagar as tipografias, para lhe imprimirem as cartilhas. Uhum. Portanto, ficou na miséria. Chegou a certa altura. Conclusão. Qual foi o resultado da história? Fazer o bem é bom. Um tiro nos miolos e acabou-se. O Aristides Sousa Mendes ajudou tanta gente e depois andou na miséria. Nós fomos ver o filme. Também outro, qual era aquele que era o... Que foi o que... O Passo... Não sei se foi o Passo... Não foi o Passo... Era... Ele era de Alvar. Era sequer. Já não lembro. Era... Que também foi o que escreveu a Constituição 1822. Que pôs... Brasil? Hã? Brasil ou cá? Não, já cá. Já depois daquelas revoluções, 1800 e tal. Depois da Liberal. Já depois da Liberal. Foi depois da Revolução, em consequência da Revolução. 1920, sim. Foi. 24 de agosto. Conclusão. O homenzinho também era antes que quebrar que torcer. Como não conseguiu ser torcido, quebrou. Fez a Constituição, qual era um dos parágrafos principais? Os políticos que estejam a exercer política no governo não podem oferir ordenados. Onde é que está esse parágrafo? Desapareceu com o vento, foi levado nas ondas do mar revolto, porque agora, não senhor, os governos, os políticos que estão no governo podem encher os bolsos à vontade. E o desgraçado Zé Povinho fica com os botões... Até há poucos anos os presidentes da junta não se viam. E então, como é que morreu esse fundador dessa ideia? À fome. Não foi na miséria. Morreu à fome. Nem tinha de comer, dias e dias sem comer. E ninguém lhe deitou a mão. Porquê? Porque não se sujeitou aos políticos, aos comilões. Porque não foi egoísta. E ela mas seguiu os seus princípios. Ele seguiu os seus princípios. Pois, e uma miséria, é o mal uma... deste mundo que apaga para as pessoas que só praticam o bem. Não, nós em alguns momentos temos que ser egoístas. Porquê? Porque o mundo que nos rodeia é assim. E eu? Não, isto cá está, é uma visão. Se nós sermos todos altruístas é a mesma coisa que uma visão utópica. Isso é que é mesmo. Bom, estamos indo. Sugestão de música. Ah, eu tenho. Eu também tenho, também gosto. E o Carlos? Eu não tenho. Então temos os dois. Diga o intérprete. Intérprete. Eu e o braço forte. Muito bem visto. Você não quer saber a canção? Eu sou Joaquim Luiz. Exatamente, eu percebi então, a primeira. Luiz Armstrong. Arme, braço. Strong, forte. Luiz Armstrong, em 1968, o ano mágico do século XX, lançou por acaso, um single. Posso dizer? Lançou o quê? 68. E foi. Para mim foi o ano mais marcado do século XX. Foi. Lançou o single que tinha sido escrito por Bob Dylan e George J.B. Weiss. Como single surgiu em outubro de 1968, apesar de ter sido gravado em 77. São 2 minutos e 21 segundos de um mundo maravilhoso. What a Wonderful World, que é o que eu acho que se toda a gente fosse. A visão utópica. Se toda a gente andasse ao sem ler, a pensar sobretudo no nosso filme ao próximo, se isto seria um mundo magnífico. Maravilhoso. Não estamos no dia 29 de setembro. Ah não, que é as eleições, não podemos gravar nesse dia, é proibido. Vai lá, está bem, está. Mas eu não vou votar. Ah não, não pode dizer isso. Vai ser preso. Olha, há países onde se vota para eles. Olha, isso pode ser um bom tema para uma próxima semana. O que é bom aí, diga? Vou votar depois de gravar. Voltamos no dia 29 de setembro. O Joaquim volta, se lhe apetecer. Quer dizer, eu voto? Se volta. Se volta no dia 29. Eu acho que sim. Até pronto, e o Carlos? Eu também acho que sim. Até pronto, se achamos todos, vamos embora. Vamos ver. Aliás, se eu não voltar, também ninguém volta, não é? Ora, está. Nós assaltamos a casa. O estúdio número 3. Fiquem então com o Luís Armstrong, que faz a sua estreia neste programa. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.